que, sendo a mulher que acredita-se segundo as tradições, era possuída por 7 demônios, depressiva, uma mulher que vivia do sexo na sua casa. Adentravam sacerdotes, bispos, comerciantes ricos, reis. Ela que tinha muitas sedas, muitos tesouros, muitos perfumes, mas era extremamente infeliz. E ouvindo falar daquele estranho Galileu, que curava a lepra, que enxugava as lágrimas, que devolvia a visão aos cegos, que levantava os paralíticos, ela resolve tomar um bote e sair de Magdala e até Cafarnaum, onde sabia que ele se encontrava, na casa de Pedro. Nos narra o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Entra com muita vergonha. Ao abrir a porta, vê Jesus. Ele estava falando aos apóstolos. Quando ele a vê, lhe diz: Maria, tu me conheces, Senhor? Ó Maria, ergo bonus, pastor sum, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Senhor, se tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. É melhor do que lá estivesses exposta como mercadoria para as ilusões dos homens. Seria tanto melhor se pudesse estar dando demonstrações da grandeza do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama a teus filhos. Naquela hora ela baixa a vista e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amares a teus filhos, é para amar aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, porque amar o próprio filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês, depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher